hoje um programa muito rico, muito rico. Vamos lá apoiar a nossa seleção que vai jogar amanhã contra o Ghana. E temos que ganhar, temos de vencer, não há outra hipótese. Do... Orgulho de ser português, não é? E o sonho antigo de Amaral. Então continuamos, continuamos com boa música, sempre com quem? Com ingratidíssimo. Boa viagem para regressar. Um mix sempre de música boa portuguesa, da mesma maneira, só para vocês. Está escrito no brilho do teu olhar. Sei que vais, volta. E depois, seguimos só com novos trabalhos de quem? De Nikita, O Teu Veneno. Volta. E Karina e Sérgio Rossi, Saber Viver. E quem não sabe viver hoje em dia? Vais, volta. Então vamos lá, pouco para lei e boa música. É isto tudo na Rádio Arconciel. De Portugal estou distante, mas sem nunca me esquecer. Seu lindo sol brilhante, de manhã e ao anoitecer. O seu mar é prateado, tão imenso sem ter fim. Por tantos eu já não cabo, por tantos anunciado, tanto sonhado por mim. O estrangeiro eu nasci, mas em tudo sou português. A nossa língua eu aprendi. Que ela me fez. As férias sempre eu vou passar a Portugal, o meu país. Eu nasci para cantar, tudo me faz sentir feliz. As férias sempre eu vou passar a Portugal, o meu país. Eu nasci para cantar, tudo me faz sentir feliz. Filho de imigrante, pois que importância tem? Se a todos os instantes eu lembro a pátria mãe. Portugal é para mim fonte de inspiração. Seu encanto não tem fim, por isso eu escrevo assim, com esta minha canção. No estrangeiro eu nasci, mas em tudo sou português. A nossa língua eu aprendi, e a falta que ela me fez. As férias sempre vou passar a Portugal, o meu país. Eu nasci para cantar, tudo me faz sentir feliz. Sou eu, não importa o lugar onde nasceu. nas águas do mar azul. Vou ir à festa na minha aldeia, a velha banda que vai tocar. As serão depois da ceia, velhas histórias vão me contar. Alô Portugal, terra encantada, lindo berço onde nasci, onde eu andei, onde brinquei, onde vivi, onde um dia eu voltar. Alô Portugal, pensei que um dia um restaurante te abanei, porque o destino arrumou e eu virei, mas nunca te deixei de amar. Minha aldeia no meu torrão, quer ver de novo a velha barragem, dar um abraço no meu irmão, hoje me resta uma miragem. A velha casa onde eu nasci, será que qual não existe mais? Tantas saudades tenho de ti, eu já não posso esperar jamais. Onde eu andei, onde brinquei, onde vivi, um dia de voltar. Alô Portugal, pensei que um dia me soubeu te abanar, porque o destino me aprontou e eu virei, mas nunca te deixei de amar. Cantei no Brasil, na América.

A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio. É uma companhia. É Portugal em França. A Arc-en-Ciel. Ligue-se ao seu país. 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. E no bolso 49 minutos. Portugal. E vamos lá apoiar a nossa seleção, como eu disse há um bocado, com quem? Com Coca Roseta. Força Portugal! Força Portugal! De Portugal dá apoio à seleção. Fada é hino, sinal, o hino de uma nação. Vai em frente Portugal, todos os santos ajudam. Nós temos o principal, muita ação, não se iludam. Vocês tocam o nosso fado, nós driblamos a guitarra. Todos juntos, lado a lado, com toda a nossa garra. É orgulho nacional, este de ser português. Seleção de Portugal, gritamos de uma só vez. Força Portugal, vamos à final. Temos muita raça. Força Portugal, vamos à final. Rumo à vitória, vamos para a joia. Já fomos heróis do mar, nosso lema é conquistar. Vestimos a camisola, queremos heróis da bola. O nosso sonho comum é chegarmos ao final. Somos todos, somos um. O sonho vai ser real. Mestria ou engenho, a defender ou atacar. Com todo o nosso empenho, desta vez vamos ganhar. Energia positiva, euforia, iniciativa. O doce já está de pé. E é com toda a nossa fé. Força Portugal, vamos à final. Vamos lá deixar um bocado a bola de lado. E seguimos com um novo trabalho de quem? De Karina e Sérgio Rossi. Saber viver. Viver. mais um novo trabalho de quem daniquita teu veneno. Novos trabalhos aqui nas antenas da Rádio Arconciel e vamos lá com a jovem transmontana, orgulho a ela, Sónia Flávia, Mentirosa. Nunca pensei que um dia tu irias me mentir. Postei tudo de mim, mesmo sem nada pedir. Tudo e não vejo nada. Depois de Ricardo Nascimento, é só inveja. Vamos lá com Martim. Eu só te quero a ti. Já não sei há quanto tempo que te quero dizer tudo. Confessar os sentimentos que me invadem o coração. Os meus planos para começar do zero o nosso mundo. Acabei a meio da viagem por uma noção. Não chega para pedir desculpa. Essa mágoa mais profunda das noites. Molhei a nossa cama que lá não está. Tenho medo que me peça para esquecer de tudo. Chorar, passado foi ao fundo. Rodas e perder o drama quando eu falar. Ninguém mais. Eu só te quero a ti. Nesse dia, esse dia que não chega porque deixo para depois. E a muralha vai crescendo entre o medo e covardia. Hoje, em vez de ser comigo, tu com outro, que sejam dois. Ricardo, chega para pedir desculpa. Ricardo, essa mágoa mais com muita das noites. Eu molhei a nossa cama que lá não está. Tem que eu te peço para esquecer. Passado foi ao fundo do hoje. Rodas e perder o drama quando eu falar. Ninguém mais. Eu só te quero a ti. Mas se não merece um pago, preço nesta hora. Só te quero a ti. Também saí da

não perdemos tempo, não perdemos tempo. Lá vamos nós para a primeira dedicatória de hoje. É da parte do meu amigo Lourenço, para os seus amigos de trabalho, para todo o pessoal que o conhece, sem esquecer os animadores da rádio. Vamos lá para a paixão dele, o Regina Panacova, Festa dos Animais. Yeah.

pessoal. Este magrão é para vós, viva o nosso Portugal. Vamos todos dançar, viva o pé no chão, com os braços no ar, viva o palhão. Vamos todos dançar, viva o pé no chão, com os braços no ar, viva o palhão. Vamos todos dançar, viva o pé no chão, com os braços no ar, viva o palhão. Vamos todos dançar, viva o pé no chão, com os braços no ar, viva o palhão. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Vamos lá com o grande artista Rebanaguear depois da festa. Se eu não me tivesse atrasado, com penteado habitual, ai, não me cruzava com ela, mulher mais bela do arraial. O swag dela me deu vibe e até vontade de perguntar. Depois de termos bailado ao som do gado de Rubanaguear, onde é que vais depois da festa? Vais já para casa para dormir? Se fosse a ti não ia nessa, ainda há tanto para curtir. Onde é que vais depois da festa? Anda comigo, minha flor. Fazemos uma depois desta. Ai, vem sozinhos nós os dois. Vista baby top que me deu choque no coração. O swag dela me deu vai e até vontade de perguntar. Depois de termos já bailado ao som do gado do Rubem Aguiar, onde é que vais depois da festa? Vais já para casa para dormir? Se eu fosse aqui não ia nessa. Anda comigo, minha flor. Fazemos uma depois desta. Ai, bem sozinhos nós os dois. Onde é que vais depois da festa? Vais já para casa para dormir? E ficamos sempre na festa, só que hoje é festa, Ana Cláudia. Só querem festa. No dia

ficamos sempre com o Emanuel. 10 horas e 48 minutos, espero estar tudo bem por aí. Volto para ir ser. Para quem está a trabalhar para fora, corrais deste tempo de chuva. Passar a noite inteira vai ser mesmo a doer. Quem estiver em casa, descansar, tranquilo da vida. Ouça a Rádio Arconciel. Uma noite como esta tem dançar o saco. Vai pecar, vamos dançar. Nem missão, Portugal em festa. Vai pecar, bicho vai pecar. Vem começar a festa, quero ver para a sua suar. Bicho vai pecar, bicho vai pecar. Vamos dançar a noite inteira, toda a noite sem parar. Bicho vai pecar, bicho vai pecar. Vai pegar, vai começar a festa, quero ver, vai funcionar.

Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. E chegou a hora de agradecer. Obrigada. Merci. Et oui, un grand succès, le bal anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Nous tenons à remercier chacun d'entre vous. C'est grâce à l'implication de chacun de nous, de vous, que ce fut un réel succès. Merci au conseil d'administration pour le choix et qualité du spectacle. Merci à nos animateurs pour la diffusion et la promo de cet événement. Merci à tous nos bénévoles, car c'est grâce à leur aide que tout devient possible. Merci à notre public. Merci au groupe Capa Negra pour le show spectaculaire. Merci et muito obrigada aos irmãos Verdade. Foi sensacional. Merci et obrigada à tous nos sponsors. RPG International à Orléans. Adopt Speciality à Olivier. Aux établissements Mariano à Semois. Au restaurant Polo et Marie à Fleury-les-Aubrais. Au restaurant Asodo Tipico à Orléans. Au Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais. À l'hôtel Trois-Vallées à Saran. À Imperio Assurance. À SARL Pavé Igor à Saran. DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire. MTP 45 à Boigny-sur-Bionne. Dia Soto à Chingy. JP Rénovation à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Patapin à Orne. À Service à Orléans, De Pointe à Saint-Denis-en-Val, Batica Casa 45 à Chingy, GCR Gilles Création Rénovation à Saint-Denis-en-Val, Vite Couverture à Ingres. Et todos, un muito obrigada. À tous, un grand merci. Vamos lá com a música romântica e vamos lá até o Brasil com Elias Manguel. É tua ausência. Senti sua falta, você não imagina o quanto eu senti. Sua ausência, você não imagina o quanto eu sofri. Perdi a cabeça, saí pelas ruas a te procurar. Num bar da esquina, num copo de uísque, tentei te encontrar. Eu parei a noite, claro bebendo, tentando esquecer. Mas não valeu nada, pois em cada gole lembrava você. O meu coração retrucou no meu peito, você esqueceu. Você se apaixona, bebe, faz loucura e quem sofre sou eu. Saí pelas ruas a te procurar. Num bar da esquina, num copo de uísque, tentei te encontrar. Eu parei a noite em claro, bebendo, tentando esquecer. Mas não valeu nada, pois em cada gole lembrava você. Meu coração retrucou no meu peito, você esqueceu. Você se apaixona, bebe, faz loucura e quem sofre sou eu. Eu parei a noite em claro, bebendo, tentando me esquecer. Mas não valeu nada, pois em cada gole lembrava você. Meu coração retrucou no meu peito, você esqueceu. Você se apaixona, bebe, faz loucura e quem sofre sou eu. Que aquela artista francesa Lara Fabian, meu grande amor. E esperei por seu amor, e meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Acreditei agora vamos com Manuel Campos. Não pensas mal de mim. Hoje cruzei-me com o meu maior amor. Não pensei acordar em neste lamento. Não falei. Mais outra dedicatória e é da parte do Jerome para a sua mãe, sem esquecer o animador. Então vamos lá com Tony Careira, A Minha Lisboa. O incêndio elétrico está a chegar e o perfume castanha já paira no ar. Passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria põe em sua janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar. A minha

36 minutos, espero estar tudo bem por aí. Vamos lá com Cris Ribeiro, Jorge Ferreira, filha dela.

e nunca mais fugir. Eu quero estar ao pé de ti, pra sempre ficar e nunca mais fugir. Pois não se podia fazer a emissão sem dar o nosso apoio à seleção. Temos que acreditar e vamos acreditar. Queremos levar a taça para o nosso Porto. Era um sonho levar a taça ao nosso Portugal, não era? Are you ready? Let's go. Então já sabem, amanhã a partir das 17 horas, Portugal-Gana. Todos diante da televisão. E vamos lá apoiar a nossa seleção. pois é, vamos lá apoiar a nossa sanção, isto não há dúvida. Tens a mania que és o rei do piropo, e as mulheres... pois é, Portugal em festa se acaba por hoje. Tem ao encanto das palavras. Tudo o que é bom se acaba, mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Ai, que bela roupa tens, fica-te bem, mas eu fico... Mas podem ficar a sintonizar a nossa rádio, a vossa rádio, seja a Rádio Arconciela. Porque a partir das 14 horas até 16 horas estará a minha amiga Glória com a música da Glória. Levas uma galheta, levas uma galheta. E amanhã de manhã, a voz de Portugal com Esmiro. E mais para ter tirinha lá para 18 horas até as 20 horas, depois a musical com a Sílvia. E sexta-feira, com o meu amigo Lourenço, fim de semana à porta. E a partir das 17 horas até 19 horas, sexta-feira, com o meu amigo Manel, Descoberta. E sábado, Portugal com a decoração, com a Cristina. E os homens do teu tipo, e não me deixo. E cantar do Galo, domingo, e no telefone sonho com o Lionel e com o Jerome. Nada mais te interessa. Para mim foi um imenso prazer, um imenso orgulho estar aqui com vocês. Não há problema. Vos dar o melhor da música portuguesa de ontem e de hoje. Claro que eu aqui acho, lá foi mais um piloto esse. Então, como eu disse há um bocado, quarta-feira, a partir das 9 horas, estarei cá de volta. Foi a missão Portugal em festa, com certeza. Daqui lá, portas bem, cuida de vocês sempre. Portem-se bem, então até quarta-feira. Tchau, tchau. Oh, baby, tu foi calheta. Levas uma galheta, levas uma galheta. Coisinha sexy, estás enganada. Vás esta lada, vás esta lada. Esta vai dar muito que falar, já está tudo a combinar. Encontrar-se lá na aldeia, vindos de França, Alemanha e Canadá, todos vamos celebrar. É tudo uma brincadeira, continuar numa forma de paixão e sentir a emoção como se fosse a primeira. Vamos dançar e manter a tradição, o vibrar do coração. Hoje é festa lá na aldeia, vamos entrar no bailarico. É para dançar no bailarico, agarradinhos no bailarico. Siga toda a noite no bailarico, vamos entrar no bailarico. É para dançar no bailarico, agarradinhos no bailarico. Siga toda a noite no bailarico. Esta vai dar muito que falar, já está tudo a combinar. Encontrar-se lá na aldeia, vindos de França, Alemanha e Canadá, todos vamos celebrar. É tudo uma brincadeira, continuar numa forma de paixão e sentir a emoção como se fosse a primeira. Vamos dançar e manter a tradição, o vibrar do coração. Hoje é festa lá na aldeia, vamos entrar no bailarico. É para dançar no bailarico. decidiram por unanimidade que a Escócia não tem poderes legais para realizar esta consulta popular. O referendo sobre a independência só poderá avançar com a aprovação do governo de Londres. A primeira-ministra escocesa tinha convocado para outubro do próximo ano um referendo. Agora a justiça trava esta intenção de Nicola Sturgeon, ela que já reagiu criticando o facto da lei não permitir à Escócia escolher o próprio futuro. O Papa Francisco compara a guerra na Ucrânia a crimes de genocídio, em concreto a política económica do antigo líder da União Soviética, Joseph Stalin, que provocou a morte à fome de milhões de pessoas entre 1931 e 1933. O Papa denunciou esta manhã o martírio da agressão a que estão sujeitos, nesta altura, os habitantes da Ucrânia. Preghiamo per la pace nel mondo e per la fine di tutti i conflitti. Rezemos pela paz no mundo e pelo fim de todos os conflitos. Um pensamento especial pelo terrível sofrimento do querido e mártir povo ucraniano. Questo sabato ricorre l'anniversario del terribile genocidio del Holodomor. Este sábado passa mais um aniversário do terrível genocídio do Holodomor. O extermínio de 1932-33 causado artificialmente por Stalin. Rezemos pelas vítimas deste genocídio e pelos idosos, doentes e crianças que hoje sofrem o martírio da agressão. Il martirio dell'aggressione. Palavras do Papa Francisco hoje na Praça de São Pedro no Vaticano a denunciar os crimes cometidos contra o povo da Ucrânia. Começa daqui a menos de uma hora a última conferência de imprensa da Seleção Nacional de Futebol antes da estreia no Mundial do Qatar. Bruno Fernandes e o próprio selecionador Fernando Santos vão fazer a antevisão do jogo frente ao Ghana, um jogo marcado para amanhã. Depois do encontro com os jornalistas, a seleção portuguesa realiza o derradeiro treino logo às 3 da tarde, hora de Lisboa. Para além do Ghana, Portugal vai ter também de defrontar o Uruguai e depois a seleção da Coreia do Sul, seleção que é orientada pelo português Paulo Bento, ele que admitiu hoje que não ficou contente por ter de enfrentar a seleção portuguesa. Se me perguntam se gostaria de ter evitado, pois claramente que sim. Mas não se pode ter tudo. Aquilo que nos compete é preparar um jogo de cada vez e quando chegar esse, prepará-lo da melhor maneira possível e da forma que os preparamos a todos, de uma forma séria, profissional, honesta, tentando que aqueles que nós representamos possam jogar e competir da melhor maneira possível. Paulo Bento, com essa expectativa de defrontar a seleção portuguesa, ele é apenas um de vários selecionadores portugueses no Mundial do Qatar, para além de Fernando Santos e de Carlos Queiroz na seleção do Irão. A COP27 terminou há poucos dias no Egito e os ambientalistas já olham para a próxima Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, a COP28, que vai decorrer no próximo ano no Dubai, localização que está a gerar receios, já que os Emirados Árabes Unidos estão entre os principais produtores de petróleo do mundo e podem mover influências, Cláudia Guerra Rodrigues, para evitar avanços na redução do consumo de combustíveis fósseis. Os resultados alcançados na COP27 estão a levantar dúvidas quanto ao futuro no Egito dos 636 grupos ligados aos combustíveis fósseis e que participaram nas negociações. 70 estavam ligados a empresas de petróleo e gás dos Emirados Árabes Unidos. Ao jornal britânico The Guardian, Yamid Dagnet, a diretora de Justiça Climática da Open Society Foundations, deixa o alerta. A prioridade da COP28 deve incluir a energia, a resiliência, as finanças e um balanço global e acredita que não deve haver a presunção de que o lobby dos combustíveis fósseis possa ceder. Outro especialista, Matthew Hedges, especialista em economia política dos Emirados, foi preso e torturado na capital, Abu Dhabi, aponta para um conflito de interesses. Cerca de 13% das exportações dos Emirados Árabes Unidos vêm diretamente do petróleo e do gás, que representam cerca de 30% do PIB do país. E muitas indústrias, incluindo construção e viagens, também estão financeiramente ligadas aos combustíveis fósseis. Ao jornal britânico, Matthew Hedges garante que os Emirados Árabes e a Arábia Saudita têm uma visão muito semelhante sobre os combustíveis fósseis. Ambos dependem da capacidade de processar e de exportar petróleo. Os ambientalistas falam em conflito de interesses e temem poucos avanços na próxima Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, já que a COP28 vai realizar-se no próximo ano nos Emirados Árabes Unidos, um dos